alto o volume da televisão e curta muito. Vamos cantar junto com ela, Sara Farias. Oh. diferente, guarda a visão. Quem paga preço e anda na verdade é diferente, exala santidade. É, Senhor, é diferente. Quem é diferente muda o ambiente, muda a geografia e toca no céu. Quem é diferente muda o ambiente, muda a geografia e toca no céu. Quem é diferente muda o ambiente, muda a geografia e toca no céu. Quem é diferente muda, muda. Você está sentindo o que eu estou sentindo aqui, não se contenha, você é livre, livre de todas as amarras que esse mundo tenta colocar em nós. Você é livre de toda tristeza, você é livre de todo peso, de todo embaraço. Seja livre, adore aquele que te chamou, e aquele que te chamou